São 5 para o puxa acionamento. Seu 405 no 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, vai apontar para o táxi, Corona 405. Torre Salvador, boa noite, 3258, uma milha externa estabilizada. Tive pouso, vento 100 graus, 10 nós, 3858. Autorizado, pouso, 3858. PQS, prova rotatória, Alfa Tele Mike, ajuste do 12, é isso? 2013. Padrão, obrigado, falou. Pra lá, me chamou? Confirma, V-Log 9875. G9875, prossiga. Informação, Charleston, gentileza, coordena o 360 Guarulhos. Cliente, Henrique Serra Serra, entendo que está a 20 milhas de Salvador, informe qual a radial. 9875, qual a rota que consta na sua navegação? É zero de magnética, a prova do farol da barra, mantendo 1000 PS. Ciente, informe no farol da barra, Yankee Serra Serra. 1-4, após a. Após o 1-6, prossegue Belo Horizonte. Por isso, 5-8 até Poços. Tá ok, porque pelo que eu tenho anotado aqui, esse horário só é possível a partir das 00:10, ok? Esse horário tá pra 23:45, aguarde que eu vou chegar com o centro aqui. Tá, escuta, obrigado. Estabilizando no LOC 4209. 4209, completo o LS, reduz a aproximação, torre no 836. Torre 186, boa. No 076, desça para 2000 pés, 1013, livre LS e X-Ray, informe estabilizado. 2000 pés, 1013, reporte estabilizado no 076. Total 9907, desça para 4000 pés, 1013. 4000 com 1013, total 9907. Torre Azul 4209, baixado e travado, passou estéreo. Ok, o Azul está livre pouso, vento 100 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 4209, hein? 6858 aos 37, táxi Alfa, depois Kilo via pátio 3. Vai manter posição na saída do pátio, aguardando o táxi da aeronave da Gol no pushback. Chame para a entrada no pátio 1. Gente, Alfa, Kilo, parte 3, chamará para entrar, parte 1, 3, 2, 5, 8. B6747, chame Recife em 13325, alterno 251. Chama 25, 23, 25, 25, obrigado. Torre Salvador, tá 3152. 3152, aguarde cópia. Aguarde, né? Solo Gol 60, Torre Gol 604, ponte 8, puxa, pega essa na mão. Final 8, está autorizado, chame táxi. Chame táxi, 604. O Gol 9405, está com 48 a bordo, autonomia de 3 horas e 56, alternando com fins para o táxi. táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, chame no ponto de espera, pronto para decolar. Juliette Alfa, reportar no ponto de espera, pronto, gol no 405. Nossa. Para 200 nós, vai para a manobra. Parte 3858. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, torre no noite, decimal meio. 2862, já é boa. Que tá autorizado, esquerda, portão 7, atentando a aeronave que foi um pushback no 8, mas não interfere no seu portão. Bem, cara. Torre, boa noite, papapá. Alfa Charlie Mike, visual com a noite. Que o Charlie Mike tem condições de manter velocidade até uma curta final? Afirmativo, sem problemas. Então tá livre o pouso pistão 7, mantendo a velocidade até quando possível. O vento no 00 graus, 8 mais Mike. Livre pouso no 7, vai manter a velocidade aqui, Alfa Charlie Mike. Azul 1409, solas 40, direita, táxi via Alfa, depois pátio 3, via Quilo, pátio 3, chame para a entrada no pátio 1 na minha escuta. Alfa, Quilo, pátio 3, chamando para ingresso no pátio 1, o Azul 4209. Pode esperar a dona 0, pronto, gol no 405. 6405, está autorizado a alinhar e decolar. Ventuno 00 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem da 1-0, gol no 405. Log 9875 da ponta cópia. Vai dar para o táxi POB 166, autonomia 340, alterna Recife. Gente, observe o estacionamento da aeronave da TAN no 7, após ela, livre táxi, via Juliette Alfa, chame no ponto de espera, pronto. Gente, do TAN, Juliette Alfa, ponto de espera, informação 604. Log 9875, ponta cópia. Afirmativo, log, prossiga. Autorizado, para Guarulhos, 360 nível na Apesulo 14, a rota conforme informado quando solicitei sua rota. Após decolagem, curva à direita na saída da El, Leda e depois Rua Crate. Aciona 5141 e o controle 19.8. O log autorizado para Guarulhos 360, conforme a Apesulo 14, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, depois direto Crate, acionando 5141 e frequência de saída em 198, log 9875, a 5 minutos para o push. Fechando e pronto para empurrar. Certo. Afirmativo, total 9907. Pouso, pista 10, Ventuno 00 graus, 89076. Livre pouso 1-0, gol 1-0-76. Alfa Charlie Mike, solos 43, autorizado seu táxi até o pátio que estaciona ao estacionar a frequência livre. Ok, gente. O 405, decolou os 43, controle 1 no 9 decimal, o coitinho. Controle 1998, boa. Pronto, ponto de pega, gol 604. E604, mantém o ponto de espera. Mantém. O azul 4209 vai cruzar o pátio 3, depois ingressa à esquerda no pátio 1 no portão 8. Gente, eu vou cruzar o pátio 3, pátio 1 no portão 8, 4209. Com contato radar, subou 360, saída Gole, transição Fito. Gole, o Fito para o 360, bom 405. Gol no 076, Salvador. Então 9907 para localizador, esquerda 120. Esquerda 120, Tata. No 405, autorizado, voar direto gole. Direto gole, 1405. Tatá te aceitando. Torre 118-612, boa noite. 118-612, boa noite. 163, 13, desça para 4000 pés, 1013. 4000 com 1013, Oxené 63, 13. Oxené 6224, desça ao 050. 050, 6224. Negativo, é o número 4 ainda na aproximação. Ah, pode. Controle Salvador, boa noite, na 3305. 3305, identifique, chegada é a Mari, desça ao 080. Mari 080, tá, 3305. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5972, com a informação de Charlie, baixando para 160, na chegada Bonfim. Rio 5972, identifique, chegada Bonf, desça ao nível 070. Identificando o Bonf 070, Rio 5972. Tener 6313, desça para 2000 pés, 1013, na proa de Dona, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, direto Dona, o Tener 6313 vai informar. Controle em Salvador, Yankee Serra Serra. Prossiga. Passando através do Colo da Barra, surgiu descer para 500 pés. Yankee Serra Serra, 500 pés, no litoral, informe, passando o farol de Itapuã. Pode confirmar? Desça para 500 pés, informe no farol de Itapuã. Serra Serra. Controle em Salvador, muito boa noite, o 35555 com a informação Charlie. 55 no 5, contato radar, 65 milhas na nordeste de Salvador, na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte para a descida. Reportará, 55 no 5. Teve posse total 9907. Na 305, reduza para 259. 2509, são 3305. Alô, Salvador, Varig Log 9875, no pátio de carga pronto para pushback acionamento. 69875, aguarde, que aguarde um minuto. Tá, afirmativo, nossa escuta. Né, 6224, desço para 2000 pés, 1013. Rio 5972, desça para 4000 pés, 1013. 4000 pés, 1013, Rio 5972. Então, 3305, desça ao 050. 050, 3305. 5595, autorizado para o de Pelo. Pro de Pelo, 5595. Esquerda, cruza o pátio 3 e taxia até a posição 6 do pátio 1, ok? Atento à sinalização. Gente, pátio 3 para o 612 ou no 076. É, 612 do pátio 1, ok? Afirmo. Total 9907, horas 48, livre à direita, táxi Alfa e Kilo, pro pátio 3 na minha escuta. Vai tentar posicionamento da aeronave da Varig Log, que vai iniciar o pushback dentro de mais um minuto. Positivo, Alfa Kilo, aguardando para estacionamento, total 907, mantém sua escuta. O Log 9875, tem uma aeronave da Gol que vai passar agora aí atrás, na linha de rolagem. Após ela, livre puxa acionar chefe táxi. E após a passagem, livre puxo para o Log 9875, graças. 604, divisa colar, 100 graus, 8 nós. Localizador visual, Xené 6313. Xené 6313, chame torre no noite, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Xené 6224, livre LS, informe estabilizado. Horário estabilizado, livre LS, 6224. Salvador, Xené 6313, boa noite, uma milha para o externo. 6613, cheque o trem, livre pouso, vento 100 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 90, Xené 6313. Gol 604, decola 50, controle 19, decimal 8. 198, obrigado. Controle Gol 604, decolou saída Momo, passa 2400. No 604, contato radar, suba ao 370, saída Momo. Para o 370, 604. Serra Serra, chame torre no noite, pessoal meio. Serra Serra. Salvador é o Papatang e Serra Serra. Serra Serra vai conseguir pouso parte 4? Positivo e visual com a aeronave na 10. Quem está presente, então faça o cruzamento da final da 10, ok? Cruzamento imediato da final da 10 e reporte na final para o pátio 4. Evite a redução de velocidade agora. Ok, está iniciando de imediato a retaguarda da aeronave na 10, o Yankee Serra Serra direto pátio 4. Estabilizou no ILS, Check-Tray, Oceana 6224. 6224, complete o ILS, chamei todo no noite, 3,6. 18,6, obrigado, boa noite. 5972, desça via para 2000 pés, 1013, livre ILS, X-Ray. Via para 2000 pés, livre ILS, Rio 5972. 3305, desça para 3000 pés, via 1013, é o ajuste. 7224 já avistado, continua a aproximação, agora retroação de pouso. Guarda 6224, entrará na estrela da Santa Maria. Pulo 604, tráfego, sua posição de 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando 060 em descida, um Boeing 722. Gente, tem o tráfego no visual, 604. Ok, na curta final, pode 4. Serra Serra. Tem fome no solo. Tá. É. 3305, reduza para 2109. 2109, 3305. Para o táxi, é o Varig Log 9875. 2 a bordo, 3 e 5 de autonomia alternado com o Finch. Confirme 2 a bordo. Afirmo. Ok, tá ali no táxi, chama o ponto de espera pronto, via Juliette Alfa. Juliette Alfa, reportar a ponto de espera, Veloga 9875. Solo, Yankee Serra, boa noite. Yankee Serra, no solo, ao 5-4, frequência livre. Tá. Salvador da 3152, para puxo, 10 acionamento, 09. 3-1-3, livrou. No 9, está autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3-1-5-2, no 9. Via 303, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, mantendo escuta. Alfa e Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. É 224, Oxané, livre pouso, 100 graus, é 12 anões. Vai dizer a pouso, 10-6224, está baixando travado, passou externo. Espera, down do zero, tá pronto, Veloga 9875. Sexto 9875, observa o tráfego que está na curta final agora, mil e meia, em 2 milhas. Após a passagem dele, vai alinhar e manter aguardando pista livre para decolar imediato, assim que liberada a pista. Afirmativa, após o tráfego na curta ali, mantém Veloga 9875. Chamada Pelô 33. Pelô 33, contato radar, passados 3 milhas da posição Conde, está sob vigilância. Vou na proa de Pelô para a chegada Bonf, reporte para a descida. Para Pelô, o Pelô 33. É o Pelô 33 voltando, sente a Charlie e a Ideal de descida. Pelô 33, desça para o 050. 050, Pelô. Estabilizado no localizador, Rio 5973. 5972. Complete o LS, chame torre no 9361-6, boa noite. Completando o LS 118.6. 5972. Tá 3305, 2000 pés, livre LS, reduz para 1709, informe estabilizado. 2000 e informe estabilizado, reduzindo, tá 3305. 6224, solo 57, direita, não me escuta, Alfa e Kilo, chame para entrada no pátio 1. Alfa, Kilo, chama para entrar no pátio 1, é o 224. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, está estabilizado em ILS na pista 10, com trem baixado travado. Gente, aguarde autorização de pouso, Rio. Aguardando autorização, Rio 5972. Log 9875, devido decolar, 1-0-0 graus, 62 anões. Iniciando, Log 9875. É 303 para ingresso no pátio. Está autorizado, ingresso no pátio em frente, portão 3, ok? Frente para o 3. Roger, decola 59, controle de 198. 198, boa. Boa. 5972, livre pouso, 100 grau, 629, pista 10. Livre pouso para o Rio 5972. Exato. 9875, contato radar, subou 360, saída da Dial. 360, atenção para o Dial, 9875. Salvador, TAN 3152, para o táxi. VOB 159, autonomia de. Oi, Salvador, Guarinaca 209? 305, chame torre no noite, décima meia. 18:30, boa noite. Tá. Salvador, copiou o TAN 3152? Ok, 3152, liga o táxi, até o ponto de espera e chame. Correção, aguarde o táxi até através do portão 612, ok? Ainda me escuta. Ok, vamos taxiar, aguarda através do 612, TAN 3152. Para ingresso no pátio principal, o orçamento 6224, por que o 6224 está autorizado a cruzar, ok? Aí a taxiway vai em frente, puxa um portão, portão 1. Olha, posição, portão 1, ciente, autorizado o cruzamento. Tô em Salvador, boa noite, Santo 3305, final do ano 0, sede de pouso embaixo de trabalho. 6305, aguarde autorização de pouso. 34. Torre Azul 4209. 4209, proceda. Saída prevista para o 4209. 258, previsão da saída da Euledo e depois... A senhora vem pelo 58, confirmando? 2000 pés, 1013, proa de Dona, informe no localizador. 2013, proa de Dona, informará no LOC 5595. Solicito 360 para Confins, ok? O 4209. Sente. O 3152 agora autorizado até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Autorizado até o ponto de espera, chama na pronto, tanto 3152. Rio 5972, seu solo ao 01, táxi Alfa Quilo, pátio 3, mantenha a minha escuta. Alfa Quilo, pátio 3, na sua escuta. 3605 de pouso, 100 graus, 8 nós. De pouso no 0, 3305.